dos pássaros, a viola e o violeiro. Na magia de suas cordas, a viola convida os pássaros a dividirem com ela os encantos e os sentimentos mais puros do homem do campo, tornando-se parte da obra-prima divina, a natureza. Programa que tem o gosto doce do chão caboclo. A partir de agora, você faz uma viagem ao mundo sertanejo com Patrícia Muniz. Está entrando no ar aqui na Espaço Livre, a M720. Programa Espaço Sertanejo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Olímpia, bom dia todo o Vale do Rio Grande. Estamos chegando por aqui na marca dos 720 AM. Esta é Espaço Livre, com o nosso Espaço Sertanejo. Bom dia para você dos sítios, chácaras, fazendas, a você, homem do campo. O nosso bom dia. Bom dia para você que está em casa, no carro, no trabalho, a você nas padarias, nas panificadoras. O nosso bom dia. Bom dia para você que se encontra nas lavouras, para os roceiros, aos seringueiros, retireiros, agricultores, aos padeiros, aos taxistas, para os agenciadores, aos vigilantes noturnos, para os seguranças, aos porteiros, aos perueiros, para os pintores, carpinteiros, eletricistas e para você, meu amigo e irmão caminhoneiro, o nosso bom dia. Em harmonia. Bom dia para você nos postos de combustíveis. Um grande abraço a você que está a caminho do trabalho, que você tem um ótimo trabalho. E a você que está a caminho de casa, depois de uma longa jornada de trabalho, que você tem um bom descanso. Você que já ligou, já sintonizou aqui a 720 AM, este é Espaço Livre, com o nosso Espaço Sertanejo. Até às 7h15, a gente vai levando para você, desfilando o melhor da nossa boa música sertaneja.